Olá! Você já deve ter ouvido a frase: se Deus voltasse à Terra hoje. E por aí segue as ideias, né? Aí, o que que ele ia fazer com determinados políticos, por exemplo? O que que ele ia fazer com relação à pobreza? O que que ele ia fazer com relação à violência, às guerras? Enfim. As pessoas ficam imaginando coisas a respeito disso. Todo mundo tem lá o seu senso de justiça. Claro que o senso de justiça humano, ele é falível, ele é tendencioso, ou seja, ele é parcial. E evidentemente existe uma justiça que é superior a isso. E a verdade é que sim. Deus virá. Deus vem virá à terra. O dia que ele comparecer pessoalmente, ou melhor, quando ele voltar, porque Jesus Cristo, que é Deus, já esteve aqui, mas quando ele voltar, então, haverá uma série de questões, haverá surpresa. Haverá confrontação, enfim, uma série de coisas. Quando Deus vier, os povos se verão diante da verdade. Judá, no tempo em que nós estamos estudando aqui, no tempo de Isaías, o tempo deste livro que nós temos. Meditado sobre ele, temos avaliado, temos trazido aqui as reflexões, os ensinamentos que o texto nos coloca. Naquele tempo, Judá vivia com aquela sensação da ausência de Deus diante de tudo que estava acontecendo, do que estava sendo anunciado. E aquela geração que ia para o cativeiro, que está sendo antecipada aqui. Estaria mais desalentada ainda, né? Com mais desânimo, com mais desconforto, essa sensação da ausência de Deus aumentada. Deus não está ausente, mas a ideia é que ele não está ali. Muitas dúvidas, afinal de contas, tudo aquilo que estava acontecendo, o que será que era verdade, o que não era, enfim, muitas questões. Então Deus forneceu antecipadamente elementos para fortalecer a fé deles, como nós temos visto. E o texto de hoje é mais um desses, ele traz mais um desses elementos. Mais alguns, a gente pode dizer assim, né? O fato de que Deus virá um dia é algo que todos, em todos os tempos, que creem em Deus, devem compreender e devem esperar e assim regular a sua vida com base nessa verdade. Judá tinha razões para olhar para esse texto, para olhar para essas verdades, para essa profecia de maneira séria e assim colocar essas coisas no seu coração. Muito bem, vamos então voltar aqui para o capítulo 45 de Isaías, e nós temos então aqui do versículo 14 ao 25, temos o seguinte. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de vocês e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento, mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas? Eu não disse aos descendentes de Jacó: Procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se vocês, fugitivos das nações. Ignorantes são aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser. Apresentem provas. Que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Deus virá. O texto mostra aqui essa visita de Deus, uma visita que será bem prolongada, uma visita que durará 1000 anos, uma visita que tem características muito especiais. O texto nos mostra que haverá a presença de Deus na terra. Os seus pés estarão aqui, como outro profeta se refere. Jerusalém vai ser o centro da adoração do mundo. O texto diz que os povos reconhecerão que esse é o único Deus. Sim, o Deus de vocês, eles dirão. Veja que naquele tempo tudo isso parecia absurdo para quem ouvisse isso. Como assim? Os povos estão dizendo o contrário, eles estão dizendo que nosso Deus não existe. Se Deus existisse, ele não permitiria essas coisas. Aliás, é isso que muitos têm dito ao longo dos séculos para todos aqueles que creem nesse Deus. Esse Deus não salva, esse Deus não liberta, esse Deus, onde está ele? Mas ele será reconhecido, e além disso, Jerusalém, que vai ser esse centro de adoração, o texto diz que Jerusalém será esse centro, será também o centro de governo do mundo, será o centro de adoração, será o centro de governo do mundo. Os povos levarão ali as suas riquezas. Aqui, Egito e Etiópia, ou Cuxi, né, como a gente já observou anteriormente, essas nações, que eram nações que tinham um certo significado, uma certa importância no contexto daquela época, haverá outras nações. Hoje, se você falar na Etiópia, você vai dar risada se ela tem alguma importância. Mas o fato é que são exemplos aqui, ilustrando que outras nações, certamente, levarão ali as suas riquezas. Essas nações, as nações que existem hoje, que em termos de contexto político, elas não existiam naquela época, não tinha como Isaías falar esses nomes, não tinha sentido ele falar sobre isso. Ele está dando aqui um exemplo de nações que vão levar as suas riquezas para Jerusalém, porque o governo estará ali. Agora, veja, tudo isso só faz sentido porque o Messias estará ali. Porque Deus, na pessoa do Messias, estará presente. Porque ele se manifestará. Porque ele estará presente, na terra. E todos saberão que ele está ali. E por saberem e por perceberem que isso é inegável, porque temos uma série de eventos, como a gente já tem visto, outras coisas Isaías ainda vai mostrar, através, dessa série de eventos, não vai haver qualquer dúvida, vai ser incontestável o fato de que Deus está presente e ele terá um lugar onde ele se assentará, lembrando que é o trono de Davi que está reservado para o filho de Davi se assentar ali. Judá precisava ter a certeza disso, a certeza de que Deus um dia se manifestará na terra. Isso é algo que não se pode ter dúvida, e eu creio que isso deve também ser aquilo que nós temos que ter certeza sobre isso, nós temos que ter isso no nosso coração. Não podemos ter qualquer dúvida de que Deus irá se manifestar de forma visível na pessoa de Jesus Cristo. Isso terá um palco onde todo esse desfecho acontecerá, ou seja, em Jerusalém, em Israel. Há muitos fatos em torno disso, e nós temos essa certeza como algo que serve para nós tanto quanto para eles. De um modo diferente, claro, não estamos identificados como povo de Israel, evidentemente, mas estaremos presentes também. A presença de Deus na terra é a primeira coisa que Isaías fala aqui, e juntamente com isso, claro, a revelação de Deus na terra. Porque, afinal de contas, o que acontece é que haverá uma libertação surpreendente. Por que surpreendente? Porque, assim como naquela época, quando Isaías escreveu, Deus agia de maneira, como o texto coloca aqui, de maneira misteriosa. Esse Deus misterioso, esse Deus que age em segredo. Há coisas que não há como saber o que Deus está fazendo. Porém, o fato é que para aqueles povos pagãos do passado, assim como os povos incrédulos de hoje e os do futuro, não são só as ações de Deus que são misteriosas, mas o próprio Deus é um completo mistério para eles. Esse Deus invisível, esse Deus que não é como os ídolos, como Deus coloca mais uma vez aqui. Esses ídolos que as pessoas levam para um lado e para o outro, ídolos que não salvam ninguém, mas as pessoas continuam crendo neles. Deus diz: essas pessoas serão envergonhadas, elas serão humilhadas por conta disso. Elas continuam confiando nessas coisas. Mas esse Deus, ele vai se revelar a esses povos, e Deus está convidando esses povos. Deus está dizendo: olha, venham, venham, porque eu me manifestarei. Venham, venham para constatar a libertação de Judá, lá do cativeiro babilônico. Embora tenha ali impactado os povos ao redor, isso não fez com que todos os povos fossem lá para Jerusalém, houvesse um reconhecimento em escala mundial. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu ainda. Isso virá a acontecer um dia, quando Judá, Israel como um todo, for novamente libertado, essa grande libertação que está profetizada e da qual Isaías vem falando aí ao longo do seu livro, ao longo da sua profecia. Para Israel, essa é uma libertação aguardada, ou pelo menos para aquele que crê. Aquele israelita que crê, para ele, isso não é tão surpreendente, embora ele não saiba todas as coisas que Deus está fazendo, não sabe os tempos exatos, essas coisas Deus não revelou, ele ainda mantém algumas coisas, ainda mais naquele tempo, para eles era mais misterioso ainda. Agora já temos muita coisa revelada. Não sabemos quando Jesus Cristo vem. Jesus Cristo disse que ele mesmo não tinha essa informação para dar ali aos seus discípulos quando eles perguntaram. Então veja que isso é um segredo realmente muito grande, mas ele virá, essa é a certeza, e haverá libertação. A esse Deus que, como ele diz aqui, ele tem se revelado. Ele não é um Deus misterioso. Ele é misterioso por um lado, porque não se sabe tudo, ele é insondável, você não alcança a sabedoria dele. A gente já viu isso também. Mas ele está dando mais um detalhe aqui. Ele está dizendo: eu não sou esse Deus que está envolto em ocultismo, nessa coisa que as pessoas imaginam que através de práticas ocultas vão descobrir os mistérios de Deus, as coisas de Deus. Não, ele falou: aquilo que eu tenho para revelar está revelado de forma clara, de forma perceptível, está acessível, porque Deus mostrou para aquele povo, para Israel, através das suas ações, através dos profetas, aquilo que eles deveriam saber a respeito de Deus. Ele não era um Deus que se escondia totalmente. Deus, claro, esconde algumas coisas por conta dos seus propósitos. Evidentemente, nós não temos como alcançar, e porque também não temos a sabedoria, não somos Deus, e não, na verdade, não precisamos conhecer coisas que ele não revelou. Mas o que ele está dizendo aqui, isso que vocês têm, são anúncios infalíveis, e esses anúncios falam da minha revelação. Judá deveria ter certeza da tolice dos povos pagãos, não se deixar influenciar, não se deixar atemorizar por aquelas coisas rudimentares, toscas, por aquelas coisas rasas em que as pessoas confiavam, as tolices que eles praticavam, como o texto diz, ídolos de madeira, objetos, coisas desse tipo, as superstições, as suas crenças. Mas eles deveriam ter certeza de que, mesmo não conhecendo tudo, mesmo não sabendo todos os detalhes, eles tinham razões para confiar no futuro. Assim nós também temos, até mais do que eles, temos todas as razões para confiar no fato de que Deus tem se revelado o suficiente para que as pessoas creiam, para que nós creamos. Deus tem se revelado o suficiente para que nós caminhemos nessa vida e para que nós olhemos para o futuro. Deus já deixou essas bases muito, muito sólidas, muito bem fundamentadas. É o Deus que estará presente, é o Deus que se revelará. E por fim, nós vemos nesse texto, ele é o Deus que mostrará sua autoridade também aqui sobre a terra, ou na terra, né? O texto fala que Deus será o Salvador de todos os que creem. Ele será o Salvador de todos, de todos aqueles que depositam a fé nele. O versículo 20 traz essa convocação: ajuntem-se, venham, reúnam-se, vocês fugitivos, declarem o que deve ser, apresentem provas, ou seja, vejam se vai haver alguém que possa contestar tudo isso que eu tô dizendo, que eu estou anunciando. Quem anunciou tudo isso? Voltem-se para mim, diz o versículo 22, sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus. O que ele está dizendo é que todos os povos, todos, de todos os lugares, de todas as partes, estão aptos a serem salvos, desde que confiem nesse Deus, desde que creiam nesse Deus. Ele convoca os povos de todos os lugares. E o texto também nos mostra que ele reserva Israel para a salvação. O que ele mostra aqui é que haverá esse remanescente. Israel está permanentemente reservado. É isso que o texto quer dizer. De geração em geração sempre haverá sobreviventes. Esses sobreviventes levarão a Israel até o fim da história. O povo de Israel sobreviverá até o fim da história. E haverá essa grande conversão, essa grande salvação, uma justificação em massa que está reservada para o povo. E o que Deus está dizendo aqui é que todos estarão perante Ele, todos comparecerão, todos estarão ali para reconhecer. Ele diz que toda língua, ele diz, eu jurei por mim mesmo, ele fez um juramento. Veja que ele está falando algo muito sério aqui, é algo que Deus não irá mudar. Ele diz que isso não vai ser revogado, isso não vai ser de forma nenhuma anulado, não existe juiz acima dele para anular a sua sentença e o seu juramento. Ele diz que toda língua há de jurar e todo joelho há de se dobrar diante dele. Portanto, a história caminha para o dia em que todos se submeterão a Deus. Ué, mas o texto está dizendo que todos irão se converter, então não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que todos se submeterão, todos dobrarão os seus joelhos. Dobrar o joelho aqui pode ser de forma voluntária, aquele que se dobra docilmente, aquele que se dobra gentilmente, amorosamente, de coração, reconhecendo a autoridade, reconhecendo o seu Salvador em Deus. E haverá aqueles que terão seus joelhos realmente dobrados, digamos assim, à força. Eles terão que reconhecer, embora lá no fundo ainda reste a rebeldia nos seus corações. É uma coisa interessante de pensarmos, que os homens se manterão incrédulos, duros, o coração deles não irá amolecer, mas eles terão que admitir que Deus é esse Deus que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, e ninguém pode contrariar essa verdade no dia que Deus estabeleceu para que isso aconteça. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele faz uma referência a esse texto em Filipenses 2, versículo 10, e ele diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é Jesus Cristo que estará aqui, é Jesus Cristo que cumprirá essa profecia. É através dele que essa verdade será concretizada aqui na terra, com a presença dele, com a revelação dele, com a sua autoridade. Autoridade que, segundo Paulo, foi confirmada. Jesus tem autoridade, digamos, desde sempre. Ele é o Filho de Deus, porém, é uma autoridade que foi exercida através da sua morte e da sua ressurreição. Porque Paulo diz em no capítulo 2 de Filipenses que Jesus Cristo, ele veio, ele se humilhou, mas ele foi exaltado. Exaltado como o homem ressurreto, aquele que virá e a quem todos deverão reconhecer que é o Senhor, mesmo que essas pessoas não tenham se submetido de forma dócil, voluntária, para serem salvos. Então ele será o seu juiz. Ele os condenará e eles irão submissos para o seu destino de perdição eterna. E graças a Deus, aqueles que a quem ele chamou e aqueles que creem nele e que se submetem a ele voluntariamente serão salvos. Judá precisava saber que a autoridade de Deus será vista na terra. A autoridade de Deus definirá de uma vez por todas perante os homens, para que não haja nenhuma dúvida de quem é que realmente governa, quem é que realmente é o Senhor, quem é o verdadeiro Senhor, quem é aquele que detém a verdade, a justiça, a salvação em suas mãos. E não haverá mais dúvida. Nós somos tão privilegiados porque sabemos que esse Senhor é Jesus, aquele que nos salvou. Nós temos essa grande graça de Deus presente na nossa vida. Portanto, esse texto nos leva a algumas lições aqui que devemos pensar, refletir, aplicar na nossa vida. Devemos repudiar ensinos ecumênicos. O que é ecumênico? Ecumênico é essa junção de religiões, uma suposta identidade em comum, como, por exemplo, dentro do próprio chamado cristianismo, adotarmos aí práticas de outros segmentos cristãos, por exemplo, o que muitas vezes parece inofensivo para os crentes, mas não é, não. Eu estou dizendo isso porque os ensinos ecumênicos, eles têm essa ideia de que tudo é a mesma coisa. O Deus é o mesmo. Então não podemos fazer diferenciações, não podemos fazer especificações de quem é Deus. Na verdade, a Escritura nos ensina que sim, que só há um único Deus. E aquele Deus que está revelado em Jesus Cristo, ele trouxe ensinos aqui através dos apóstolos. Esses ensinos estão nas Escrituras. E é isso que deve ser seguido. Qualquer tentativa de mistura, essa suposta identidade comum, isso é complicado, é perigoso, e devemos fugir disso. Essa ideia de que todo mundo deve se unir, que Deus assim vai reinar, que Deus vai se manifestar por meio dessa união, isso é uma mentira bastante satânica e bem, bem complicada mesmo. Por outro lado, nós devemos evidentemente ser gratos pela revelação que Deus nos dá em sua palavra, dele mesmo, da sua vontade, de nós, o que ele revela, tantas coisas, tudo que é útil, tudo que nós precisamos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E devemos descansar no fato de que ele, esse Deus, se revelará um dia. Esse dia vai ser assombroso a todos. Uns vão se maravilhar ao verem esse Deus, porque o estarão esperando. Nós estaremos com ele, essa é a verdade, viremos com ele. Mas outros, por outro lado, estarão assombrados e apavorados com esse dia, com essa presença. Nós devemos descansar em tudo isso, descansar nesse desfecho que está decretado por Deus para a história do mundo. Por outro lado, devemos considerar o fato de que Deus colocou em nós um tipo de obediência especial, a obediência de coração, a obediência voluntária. E é um tipo de obediência não legalista, é um tipo de obediência em que queremos agradar o nosso Deus, queremos fazer a sua vontade de fato. E precisamos desenvolver isso a cada dia, precisamos viver assim. É isso que deve nos mover, esse tipo de obediência que é saudável, que é aceitável realmente a Deus. E claro, nós devemos anunciar esse Deus das Escrituras e anunciar que esse Deus que está nas Escrituras destinou Jesus Cristo como o autor da salvação. A fé em Jesus, somente ela, é que traz a justificação, e assim as pessoas podem ser salvas. Temos que ter isso traduzido para as pessoas ao nosso redor. Que Deus nos ajude, então, nessa grande esperança de que ele virá. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.